quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da capela. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. E vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da capela. Vou dar-lhe um gato, angora, um cão e uma cadela. Uma cortina granada para enfeitar a janela. E fala na topaça amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar onde, gente? Na entrada da capela. Sem falar na topaça amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da capela. E para o nosso papá vai ter bife de panela, salada de peixe poá, de loja de berinjela. E fala na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar, diz aí. Na entrada da capela. Sem fala na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da capela. Mas se ela vacilar, vou dar um cachorro nela. Dá-lhe uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas, até parece a tal faixa amarela bordada com o nome dela. Vou mandar incendiar na entrada da capela. E vou pegar a tal faixa amarela bordada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da capela. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada.